contato. Uno 607, acione identificação, autorizado chegada a Banff, desça para nível 070. Nível 070, gol 1607. Uno 897, autorizado via chegada a Banff, desça para 3 mil pés, altímetro 1008. 08, autorizado via Banff, 3 mil. 4153, desça via chegada a Banff para nível 040. 040 via Banff, 3. Brasil 2010, interceptando. Fechar Brasil 2010, reduza para a velocidade de aproximação. Chame torre, no, complete final do procedimento LSX-Ray. Chame torre no 8 decimal, 6. Completando, torre 108,6, bom dia. E Salvador. Bom dia, Brasil 2010, no localizador. Brasil 2010, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre, o vento é de 20 graus com 8 nós. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Brasil 2010. Outro 069, passa nível 1110, está a 16 milhas sudoeste de Salvador, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288.264, obrigado. No 897, dessa via chegada Banff para 2 mil pés. Altímetro no 008, reporte estabilizado no curso localizador. Treino estabilizado já no 2 mil pés, na Banff. 187. Prefeito 5, 4, vai para Putz, volta 14. 1-4, autorizado, puxa e acionar, reporte para o táxi. 1-2-6-8-5. 19, 4-8-0-4. Salvador, muito bom dia, 4-8-0-4, livrou. 1-8-0-4, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso para o Cispo. Sente Alfa, reporte antes da Juliette, 1-8-0-4. Brasil 2010, autorizado pouso na pista 10, vento de 360 graus com meia dúzia de nós. Sente, pouso Brasil. B42, chame Centro Recife, 126-185. 2685 Recife, bom dia. 3153, desça via chegada para 3000 pés, altímetro no 008. Fazendo copo, será previsto bateria? Valeu, Fitzer. 3153, copiou? Não, confirme por gentileza. Desça via chegada BOMF para 3000 pés, altímetro no 008. 3 mil pés, via chegada a BOMF, 1008, então 3153, obrigado. 607, reduza para 220 nós, desça via chegada a BOMF para nível 040. Descendo via para o 40 com 220 nós, voo 1607. Localizador 1897, estabilizado. É nível 360, pela UPA Zulu 17, sai da Gole, transição fixo da cola da pista 10 com curva direita, controle 119.35, transponda 5421. Estagiado Brasília, com São Paulo, Zulu 17, nível 360, Gole ou fixo, segundo 10 curva direita, controle 1935, transponda 5421, voo 1715. 1715, correto, reporte para posicionamento. Reportarei, obrigado. Salvador, bom dia, Brasil 2090. Estou na Chinão do POV, 4 horas e 35, alterna Salvador. Estabilizado pela embaixada vaso. Golo 897, autorizado pouso, pista 10, vento de 360 graus com meia dúzia de nós. Tá certo. O 39 no POV, 3 nós. 5514, ciente, autorizado táxi via Juliette Alfa para Ponte Espera da 10. Ponte Espera se mantou em 18.6, QNH 10008. Ciente, via táxi, Ponte Espera 286, 14, bom dia. Solo Brasil 2010, entrou na sua escuta. Bom dia, autorizado táxi via Kilo Faro para 3. Mantém a posição atirada, Juliette. Zona 53, desça para 2000 pés. Reporte estabilizado no curso localizador. 2000 pés, reporte ao localizador. Tá 3, zona 53. Cardeal, o gol no 607. Desça via chegada BOMF para 3000 pés, altímetro no 008. 3000 via 08, 1007, correção 1607. Dia 3554.0 pronto. 3554 alinha e mantém agilizando as manobras. Alinha e mantém. Então chamei torre na 8.6, tá 3153. 18.6 reduzindo, obrigado, seja. No solo ao 00, 1000. Libere a direita e chame o solo, 121.9. Direita, 2-1, boa noite. Torre Salvador, um bom dia, TAM, 3-1-5-3, 2 milhas de Simbra, baixado para lá. Bom dia, continue a aproximação e aguarde pista livre, 3153, trip 5514, autorizado decolar da 10, vento de 360 graus com meia dúzia nós. Autorizado decolar da 10, 5514. Solo Salvador, Golfo 897. Uno 897, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o gate 10. Alfa e Juliette para o gate 10, Uno 897. 07, inicie redução para aproximação, desça para 2 mil pés, QNH-1006, repassabilizado no curso do localizador. E reduzindo, 2 mil, botarei D07. Tan 3153, opera 10 em toda a extensão, autorizado pouso na 10, vento de 360 graus com 5 nós. 360 com 5, livre de pouso, 10, Tan 3153. Trip 55 no 4, decolou ao 02, chame o controle, 1 no 9, decimal 35. 1 no 9, decimal 35, bom dia, 55 no 4. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, o trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar na decolagem, saída Puca, Jama após direto a Aracaju, suba nível 1 no 50. Seguinte no 50, perfil da Puca, Jama, 55 no 4. Ano 607. Ano 607, completo final ILS, 3 milhas para marcador externo, chame torre 1 no 8, decimal 6. Ok, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo ano 607, final da 10 embaixo travado. Bom dia, no 607, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento é 360 graus com 5 nós. É, guarda. Então 35 no 7, aciona a identificação, autorizado via chegada Bonf, desça para 2 mil pés, QNH 1 no 006. 1 no 006, corrija a informação, hotel Bonf para 5 no 0. 3153, Debrano. 3153, autorizado táxi Alfa e Índia para o gate 03. Alfa Índia para 03, Tan 3153. Solo Gol 804, muito bom dia, centro da informação, Hotel Galeão 400. O 1804, 400 para o Galeão, guarda de cobre. Na escuta. 1607, no solo 07, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. Libra direita, exclamação, 219, gol no 607. Salvador, bom dia, Tantrezono 79, atingindo 150, desce para 1110. Tantrezono 79, reduz a velocidade para 230 nós, aciona a identificação, desça via chegada Bonf para nível 050. 050, via reduzindo para 230 nós, Tantrezono 79. Autorizado Galeão, nível 400, Plantas Zulu 14, Tetoquim após Upper Alpha 317. Saída da aérea, transição Blast, decola da 10 com curva direita, controle 19.35, transponda 5425. Autorizado 400 pro Galeão, via Pedro 14, Upper Alpha 317. Decola da 10 com direita, na saída da aérea, Blast, 19.35, controle 4. 1804, correto, reporte para posicionamento. Reportará, 1804. No 4, estamos agora Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 126.85, 125.45, bom dia. 135 no 7, aposto pelo, autorizado ILS, reporte estabilizado no custo localizador. Vai reportar estabilizado, 35 no 7. Solo Deltan 3153. 3153, solo. Pode possível autorização para Rio de Janeiro, nível 360. 360 para o Galeão, guarda de copo, 3153. 3153. Autorizado Galeão, nível 360, pela UPS Zulu 14, Zé Toquinha, após Opera Alfa 317. Saída da Eldra, São Blas, decolada 10 com curva direita, controle 119-35, transponda 5424. 3153, correto, reporte para pushback e acionamento. Vai chamar pushback e acionamento, a 3153. 5-7, 3 milhas para o marcador externo, completo sinal ILS, inicie redução para aproximação, chame torre 1 no 8.6. 8.6, obrigado. 3179, reautorizado 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado no custo localizador. 12.000 pés, reportagem estabilizada no curso do localizador 3179. Bom dia, está 3597, estabilizado, ILS, está 10, uma milha de externa. 3597, autorizado pouso na pistona 0, o vento é de 360 graus com meia dúzia nós. Autorizado na pistona 0, está 3597. Z09 na escuta do controle Salvador. 709, na escuta do controle Salvador. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6709, transferido, está passando nível 120 para até o 100. Web 6709, assina a identificação, autorizado via chegada BONF, desça para nível 050. Autorizado via BONF, até o 050, Web 6709. 3179, estabilizou? Estabilizado, está 3179. 3179, 2 milhas para o marcador externo, chame torre 118, decimal 6. 386, está 3179. 116. Gente, autorizado 360, PUISC 50, decolada 10, curva direita, saída da EL, transição de inércia, NATO 5416, chama o controle 11935, gol 1607. Volume 07, correto, reporte para push sonar. Reporte para. Sonda, tá 3597, livrou, tá sua escuta. Tá 3597, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, obrigado.